No, no, que é lua, é lua, lua de Guará. A lua de Guará. Semana de Guará, semana de Vila Rica. Eles colocaram o bolo, não é lua de mel. Não é lua de maçonaria. Não tem nada a ver aqui, Napoleão. O Cruzeiro tem nada a ver com o São Francisco. Não é para o São Francisco, né? É personalidade própria, é genial. Nunca gostei nas Américas. É ortodoxo também. Tá certo? E a pessoa toda. E é um eclético. O tempo foi caro. Não é? É 70 anos antes do Arco do Triunfo de Napoleão.